Сюда Шагада. Окей, второй сюжет, оно будет. Шагада Бог. Он уйдет сейчас. Oi Salvador, boa tarde, Xané 62, zona 3, decolada da ELO. Tarde, Xané 62, zona 3, contato radar na decolagem, suba para dia 360, utilizando direto Lida após o Abrid. Subindo ao 360, direto Lida e após Bridge, Xané 62, 13. Cagarão no autorizado do Alien, você que será 10. Já cagarão no autorizado da colagem, pista 10, vento 130 graus, 099. Romeu Oscar, autorizado táxi, até a interseção da pista 17. Passando 4.000 para 3.000. Desce para 2.000 pés, autorizado sinal ILS X-Ray, forma estabilizada. Descendo para 2.000, autorizado ILS Alpha Exposta. Kilo Tango Romeu Ciência, mantenha a posição. Tango Romeu autorizado decolagem, pista 17, vento 140 graus, 089. Joker 01, decolada 01, chame controle 119-35. 01. Nossa, após a rolagem do Kilo Tango Romeu autorizado a linha e manter cabeceira 17. Olho Salvador, Joker 01, decola no perfil da Dael Leda. Suba para o nível 180, mantém o perfil da saída da Dael Leda, Joker 01. 01. Controle Salvador, Quilo Tango Romeu. Papatango, Quilo Tango Romeu, prossiga corredor Axé, informe fora da barra, Quilo Tango Romeu. Autoriza a presente 2500 pés a flor de Murphy. De fato, Quilo Tango Romeu, 2500 na flor de Murphy. 2500 na flor de Murphy, Romeu. Controle Salvador, o Alpha Xbox está estabilizado no MN. Complete sinal, chame torre 18 decimal 6, Alpha Xbox. 1186, Alpha Xbox. Controle Salvador, 35487. 35487, desce para nível de voo 070, chegada a mão. 070, chegada a mão, 5487. I'm going to go off this book. Mike 07, desce para nível de voo 050. Afirmativo 3584870. Afirmativo 070-35487. Ok, 070. Oscar Bacalar 204, sendo controle 119, decimal 35. 1935, boa tarde. Salvador, o Alpha Fox está na final da novela bastante sentado, tem intenção de pouso pela 17, quase pela direita, se possível. Alpha Fox, ciente, autorizado a ingressar na final da 17, com base pela direita. Ok, vai estar autorizado a final da 17, Alpha Fox, pela direita. Boa tarde, eu tenho a minha 3-4. O sinal é 314, desce para nível de voo 070, via chegada Mari. 070, Mari, o sinal é 314. Controle autoriza 2.500 pés na Ford de Moura, São Paulo, pelo Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, informa o tráfego na sua posição de 10 horas a 3 milhas. É um Bravo Novembro 2 Papá, indo pra, direto para Morro de São Paulo, 2.500. 2.510. Autoriza o quilômetro também? Autorizado, só ficar atento com o traço. Sente, 2.500, apoio de morro, atento ao traço, quilômetro. Trip 5487, desce para nível de voo 060. Para o 060, 5487, trip. Foi Salvador, o Alpha Eco Fox está de base para sinal baixado e checado. Alpha Eco Fox, autorizado pouso, pista 17, vento 140 graus, 092. Beleza, pouso, Alpha Eco Fox. 5 alternando no 338. Ingresso no corredor Interlagos, meu pé e se aproxima rotatória, Índio November Alpha. Você terá rotatória, Índio November Alpha. Alpha Eco Fox, no solo 07, informe o pátio. Que DJ? Seja autorizado a ingressar à direita, não me escuta teu corte. Trip 5487, veteração para o sequenciamento, curva à esquerda, prono 30. À esquerda, 130, 5487, limite, por gentileza. Localizador, Trip 5487. Ah, senhorita. Para o táxi, o Santos. 3193, zona 73 a bordo, 3 horas e 56 de autonomia, zero na guarda. Ah, 3193 autorizado táxi via Pátio, Taxi Índia no fundo de espera, acuse ponto. Pátio Índia, ponto de espera, acusa pronto, tá? 3193. Uma 807, desce para 2000, Pai, esquina Gama 013, autorizado sinal LS, a parte estabilizada. 2023, reportar a estabilização. 807. Trip 5487, desce para 3000, Pai, esquina Gama 013. 3013, 5487. Sanamé 310, desça para MV de voo 050. Correção, PAN 3192, desça para MV de voo 060, via chegada Mari. 314, desça para MV de voo 050. O Sanamé 314 está na velocidade indicada. 508, Sanamé 314. Reduza para 2109, Sanamé 314, informa o número 3 na aproximação. Muitíssimo boa tarde, o trip 5241, informação papá. Pronto, cópia. Autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 130 graus 072. Trip 5487, desce para 2000 pés, que é legal no 013, autorizado sinal LS, já passa estabilizado. 2013, autorizado LS, vai chamar estabilizado 5487. Muito grato, senhorita. O Sanamé 314, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 020, seu limite é o curso. 020 esquerda, limite de curso localizador, Sanamé 314. tá tudo pronto. Está na Montes Claros, decola da 10, cumpre arbor, elefa, 5552 alocado, 193 é o controle, 52 quadrão está dentro. Aguardando. 0935, chamarei. 33.25. Posicionar minha 314, direita 060. Seu limite é controle localizador, desça para 3.000 pés, que negar no 013. 060, 3.000, localizador, e desça, chama minha 314. Chegar Romeu Ótica Bravo. Mantenha 52.500 pés, reporte farol da barra, Romeu Ótica Bravo. 021-10-092. Ele pôs o gol 1807. 3193, decolada 15, chame o controle 119.35. 1935, chame 3193, boa tarde. Essa livre. Sou de Salvador, boa tarde, eu estou 3193, está cruzando 1500 pés. Chame 3193, contato radar, suba para o nível de voo 320, saída da EL. 320. Saída da Elsa, 3193. Não é melhor porque ele tem que ter lado. Recepta o LOC 5487 da Trip. Trip 5487, completo sinal, chame torre 18 decimal 6. 196, muito grato, boa tarde. Então, November Alpha, reporte na rotatória. Reportaria a rotatória, November Alpha. Posicionar 314 para o cursor localizador, curva à direita para o 085. Desço para 2.000 pés, que é negar 1.013. Autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Direita para 2.000. Autorizado de LS, reporte estabilizado. Autorizado de LS, reporte estabilizado. Então, 3192, desço para nível de voo 050. 050, controle Salvador, boa tarde. Bono 396, informação Quebec. Gona 396, desce para nível de voo 060, chegada Mari. Mari 060, 390. Tarde, Gona 807, lembrando a pista, 6 cotas. Alfa Juliette 08. 35487, autorizado pouso, pistão no 0, vento 120 graus, 092. Autorizado o trip 5487. Salvador, boa tarde, 1406. Por gentileza, seria saída prevista para a Campina. Autorizado Campinas 360, decola da 10 da El Leda Bridge, 37 no voo no meio de alta do plano, transponder 5530, controle 1935, 40 metros de azul. Então, 3198, desço para 4000 pés, que negado 013. Menos a 3192? 4000 pés, que negado 013. 4000, 1013, da 3192. Goma 396, desço para nível de voo 050. 050396. Então, 3192, desço para 2000 pés, que negamos 013, autorizado sinal LS, aposto estabilizado. 2000 pés, 13, autorizado LS, informará estabilizado. 3192. Estabilizado, Oxanã 6304. Oxanã 6304, complete sinal de Santa Torre, 18 decimal meio. 86, Oxanã 6304. Boa tarde, Oxanã 6304, passa a chinelo. Não, dá uma 10. Oxanã 6304, boa tarde, continua a aproximação com a pista livre. Aproximação com a pista livre, Oxanã 6304. Trip 5487, no solo 20, livre direito, chame solo 121, decimal 9. Azul 4462, desce para nível de voo 060, chegada a mar. Salvador, trip 5487, livrou na sua escuta. O pátio 3, atento, 5487. O Sonia 63, uma conta autorizada, pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 07 nós. Pouso, pistão no zero, o Sonia 63, 14. Aí, mantém um pouquinho mais a proa para as mares, mais um minuto ou dois, só para levar uma formação à esquerda aqui. Certo, vamos 396. Controle Salvador, o Papa Romeu na lateral, poder ter visual com o campo. Engenho na lateral, Sami Torre, 18 decimal meio. Camara Torre, 18 decimal 60, engenho na lateral. Salvador, é o Papa Romeu na Vembe Alfa, na rotatória. Índia na Vembe Alfa, cruze a 3 milhas da final do 17. Chamar a 3 milhas da final 17, Índia na Vembe Alfa. CIF 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25. Então, 3193, só confirmar a frequência de Recife. 125 decimal 1, alterne 135 decimal 2. Boa tarde, hoje é 6327, gente da Quebec, autorização e Delta. Desce para 3000 pés, que negama 013, goma 396. 3013, 396. Bahia, November Alfa, autorizado pouso, pistão 107, vento 130 graus, 089. Autorizado o pouso na pista 107, o índio November Alfa. Salvador, boa tarde, Oceané 63 no 4. Desço para nível de voo 060, chegada bom. 060, desço para 4 mil pés, chegada 03. E 13, confirme a altura, autorizada? 4 mil pés. 4 mil, obrigado. Selecionamento. Bom, boa tarde, São 3192, a meia milha desde a Serra, baixar travado. São 3192, fazendo aproximação, aguarde autorização para pouso. Aguardando, São 3192. 013, autorizado na LS, a parte estabilizada. 2013, chama na LS, 392. Para o táxi PLB 35350, alterna com 15. Papa Índia Alfa 186, quando lá 5241, obrigado. Objeto 1729, desce para nível de voo 060, via chegada bom. 060, via bom, chegada lá, vai deixar para o táxi de lado. Confirma, objeto 1729. A velocidade liberada ou reduzida para 2509? Reduza para 2509, objeto 1729. Indiana Vembé Alfa, no solo 26, autorizado back track, parte 4, não me escuta teu corte. Pronto, minha 327. Autorizado 200 da decolada 10, curva direita, da El com Lida, 5555, eu transpondo 1935, controle 6327. Alexa, pronto, quando pronto, 6327. Curva direita para o 060, desço para 2000 pés, que negar no 013, autorizado sinal S, repasse estabilizado. 3060, 2000, repasse estabilizado, 4462. P52413 da linha, tem que descer 1 ou 0.